Difusora Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz, ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Difusora, dia e noite, sempre com você. Uma rádio informativa, prestadora de serviços e companheira acima de tudo. Difusora, dia e noite, com você em todos os momentos. Onde você estiver, Rádio Difusora. A partir de agora, está no ar, Rancho Alegre. Tá na roça, Rancho Alegre, é que tem felicidade, pois aqui, entre esta gente, é que a sinceridade. Vivo alegre no meu rancho, no sertão do meu Brasil. Escondido entre as montanhas, onde o céu tem cor de anil. Rancho Alegre é meu ninho, o meu ninho perfumado de jasmim, onde guardo com carinho meu benzinho que é tudo para mim. No meu rancho tenho tudo, boa água e sol também, uma terra muito boa, onde tudo nasce bem. Quando acabo minha lida, na varanda eu vou sentar, tendo ao lado o meu benzinho, e no céu lindo luar. Rancho Alegre é meu ninho, o meu ninho perfumado de jasmim, onde guardo com carinho meu benzinho que é tudo para mim. Me falta é uma coisa que bem logo chegará. Como estou recém-casado, vocês podem adivinhar. Há de ser, estou bem certo, um bonito rapagão, que será também bronceiro, lá no laço e no violão. Rancho Alegre é meu ninho, o meu ninho perfumado de jasmim, onde guardo com carinho meu benzinho que é tudo para mim. Horas 30 34 minutos em Jundiaí, 5h34. Começou tudo de novo. Quarta-feira, 8 de setembro de 2021, da Era Cristã. Uma madrugada bonita, linda, quente, não é? E você que sintoniza a difusora jundiaiense AM810. Sabe que das 5h30 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui, eu e o Soneca, ao som da genuína música sertaneja de raiz, da moda caipira, da moda campeira. E hoje, nós estamos aqui, primeiramente, elevando nosso pensamento a Deus em agradecimento pelo milagre da vida. Depois dando um bom dia para você que está com o seu radinho ligado, né? Uma boa quarta-feira, semana mais curtinha, né? Quarta, quinta e sexta a gente cai de folga de novo. E quero dar um bom dia pro pessoal da saúde, desde o pessoal da limpeza hospitalares, os atendentes de enfermagem, para enfermeiros, médicos, plantonistas, né, fisioterapeutas, pessoal de SAMU, bombeiros, essa meninada que estão aí 24 horas por dia prestando serviço à comunidade, naquilo que se comprometeram a fazer e fazem muito bem. Para você, caminhoneiro, taxista, maquinista, sitiante, aquele menino que quando o galo canta, nem relógio não tem, é o galo. É, o galo que acorda eles, e assim eles vão seguindo, dando alimento 3 vezes por dia para nós aqui nos centros urbanos, né? Veja a importância desses meninos. Bom dia para você, né, trabalhador do modo geral, para aquele que está saindo do eito. Um bom descanso, aproveita para dormir agora cedo. A você que está saindo, agradece a Deus, que é um milagre ter um trabalho hoje. E vai que o fardo é teu, meu irmão. E como fazemos costumeiramente todos os dias, vamos buscar o repente improvisado para dar início e abrir as portas do rancho numa quarta-feira que está apenas começando. E eu atendo a Carmen, lá da Vila São Paulo, e já deu um bom dia aqui pro Chico Cordeiro, e pede o Chico Mineiro com Tonico e Tinoco, evidentemente na sequência do nosso repente improvisado pelos nossos repentistas que cruzam as fronteiras desse país com seu repente improvisado, contando a nossa história, a história de nossa terra, a história de nossa gente. Bom dia. Camaleão come folha como quem tá de regime. Cancão não é vascaíno, mas traje da cor do time. Tatu se esconde em buraco e o Guiné diz que está fraco pra não ser vítima do crime. O macaco se exprime de maneira escandalosa. O teio devora a cobra, apesar de venenosa. O touro corneia a vaca e o porco, apesar da nhaca, tem a carne saborosa. Fede a urina, o saguim se alimenta de banana e de resina. O morcego é trapezista e peru tem morte prevista pra semana natalina. Cigarra não tem buzina, mas gosta de apitar. O socó não usa linha, mas tem o dor de pescar. O papagaio é xereta, o jumento tem corneta, mas não aprendeu tocar. Gavião baila no ar sem ter treinado balé. O pato nada de costa, sem perguntar de quem é. No cogó do cabaré, Deus botou um rolamento. A garça para ser freira só falta ir para o convento. E a sabiá amarela parece ter na goela um abstrato instrumento. O urubu é nojento, asqueroso e carniceiro. O pirilampo clareia sem lanterna e sem isqueiro. Caranguejo anda de banda e a ticaca onde anda contamina com mau cheiro. A fofura do carneiro está contida na lã. A algoreira e a coruja melancólica e a cauã. Girafa só tem gogó e o cachorro arrocha o nó na hora do tchan-tchan-tchan. A aranha é artesã, o João de Barro é pedreiro. O pica-pau fura árvore mesmo sem ser carpinteiro. A vaca sofre sequela, nega leite ao filho dela, mas dá pau do fazendeiro. O peixe do aguaceiro, nada contrário à enchente. O peba vai ao roçado comer batata e semente. Muitos roubam como rato, mas dando o pulo do gato, não existe outro vivente. Andorinha é como crente, na igreja faz seu ninho. Já a casaca de couro faz o seu juntando espinho. Numa moita de facheiro ou num pé de juazeiro, afastado do caminho. Faz o ninho de algodão e lã de ovelha. O pardal faz de garrancho entre caibro, ripa e telha. O campina muda o tom, novo é cabeça marrom e velho é cabeça vermelha. O corvo possui orelha do jeito de uma pessoa. Mas dizem que a carne é boa. O sapo não é turista, mas mete a cara na pista e termina morrendo à toa. A formiga também voa, transformada em tanajura. Lagartixa escala prédio sem ter medo de altura. Venenosa é taturana e o guará destrói a cana, mas não faz a rapadura. O burro é cabeça dura, mas nunca pegou moleza. O pavão perde no canto, mas ganha na boniteza. A zebra é cheia de listra e a cascavel é sinistra quando quer pegar a presa. Tem ligeireza como o cervo e a gazela. O leão é rei da fauna cuja ciência revela. Hiena gosta de briga e a natureza castiga quem não acredita nela. Estamos apresentando Rancho Alegre. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Chega em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite, numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse ido. Foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de compra boiada, mataram meu companheiro. Acabou o som da viola, acabou. Horas 47 minutos em Jundiaí, 5h47 de uma bela manhã, viu, meu gente? Não vai levantar não, continua dormindo, mas quando você tiver um tempinho, dá uma olhada, que madrugada linda. Aliás, todas, a natureza é perfeita, né? Nelson Godoy aí no São Camilo, bom dia. Bom dia, Gilberto Lucena e Dona Claudete no Jardim Mercy, já se preparando para, como é que fala, o Gilberto Lucena já se preparando para mais um dia, para mais uma jornada, como faz costumeiramente, não é? Lá em Francisco Morado, Morato, nosso amigo Haroldo, o Zé André. Ô, Baianão, filho, boa quarta-feira para você aí na Figueira Branca, em Campo Limpo Paulista, o Ayrton Agento no Pacaembu. E o Orlando Jéssica, Dona Antônia, na Cidade Nova 1, nos altos de Vila Progresso, o Abílio Pescador e Dona Nancy. Abilhão, tá voltando devagarinho pra gente voltar com nossa estrada de pesca e parar em qualquer pesqueiro, em qualquer rio, não é? O importante é pescar. Muito bom. Na Ponte São João, a Clementina. Clementina, uma boa quarta-feira para você, com saúde e paz. Ela que pede e vai ouvir o sonho com Tonico e Tinoco, que oferece a todos os ouvintes. E na sequência, a carreta da fronteira com Belmonte e Amaraí. Levantei cedinho no romper o dia, logo pôs a sela na besta turbia. dor da saudade o meu peito sentia. Carreguei meu 30 só por garantia, atravessando a aragem dessa serrania. No passo picado que a mesa rompia, os sorteios saindo, a serração sumia. Cheio de esperança, a viagem eu segui. Passei a mata sombria, avisei o rancho que ela vivia. E vi no terreno povo reunia, em grito de choro de longe se ouvia. Morreu a morena que mais eu queria. Triste batia, água do meus olhos sem querer caía. Coração batendo, no peito tremia. Lá no cemitério nós se despedia. Foi minha esperança nossa moradia. Meu bem morria, foi na casa dela, meu que acontecia. Fundo foi um sonho, mas por garantia, eu trouxe a mineira e casei nesse dia. Rancho Alegre, com Chico Cordeiro. Vem raiando nas campinas orvalhadas, minha carreta na serra vai cantando apaixonada. Seu cantar é conhecido pela minha doce amada, que se apronta e vem correndo me esperá-la na estrada. Festejado com carícias de amor. Sinta então na minha boca nos seus lábios o calor. E depois das nossas juras fronteira. Vai se perdendo de vista, minha linda feiticeira. A carreta campesina já cruzou muitas fronteiras, carregada de amizade paraguaia e brasileira. Despejado com carícias de amor, sinto então na minha boca nos seus lábios o calor, e depois das nossas juras minha flor. A carreta vai cantando consolando a minha horas 56 minutos em Jundiaí, 5h56. Bom dia pro Antônio de Medeiro Neto, o homem da Fazenda Minadouro. Ei, pessoal lá do escritório regional da Ematé, sempre instruindo, dando exemplo e pesquisando a nossa pecuária, agropecuária, não é? Fazendo com que a gente possa multiplicar a produtividade do campo. Bom dia, Evaristo. Bom dia, Armando de Medeiro Neto. Por coincidência, o Armando, irmão do Antônio de Medeiro Neto. O Antônio Medeiro não vai ter muito problema para pesquisa na sua fazenda, porque o irmão é pesquisador. É, não tem muita coisa para ir buscar lá fora. Tem em casa, né? Bom dia, João Henrique e Dona Carmen, lá em Taguatinga, no Distrito Federal. O João, que já está se preparando para abrir as portas dos seus estabelecimentos, conferir as coisas como andam por lá. Trabalhar que é bom, está trabalhando muito pouco. O negócio dele agora é os prolabores. Bom, e o Odilon, lá na Quinta das Videiras, o pai do padre Fernando, que também está lá no Distrito Federal. Bom dia pro padre Fernando aí na paróquia São Pio, no Distrito Federal. O Odilon pediu e vai ouvir. Parabéns, parabéns com Lourenço e Lourival. E maldita lembrança com Sulino e Marroeiro. Parabéns, parabéns, querida. Eu não posso. você. Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim. Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver. Parabéns por toda a vida. Somos votos desse seu amor. Hoje é o seu aniversário. Que saudade de você. Parabéns, parabéns, querida, onde você estiver. Parabéns por toda a vida. Somos votos desse seu amor. O Cordeiro e o Rancho Alegre. De madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. É de madrugada que o galo canta. É de manhã cedo que se levanta. Quatro minutos em Jundiaí, 6:04. Um bom dia para o Antônio, lá em São Luís de Paraitinga, acabou de, né, mandar um zap aqui pro Chico Cordeiro, tá ouvindo lá em São Luís de Paraitinga e tá questionando sobre se ainda tá entre nós o Tião Pinheiro. Tião Pinheiro, Antônio Tião Pinheiro nos deixou antes do tempo, era o Tião que nesse horário cobria. Depois, quando o Chico Cordeiro apareceu, o Tião já estava doente, o Tião já, não é? O Tião não está mais entre nós. Estava tá informando aí o Antônio lá de São Luís de Paraitinga, que acompanhou por muito e muito tempo o nosso saudoso e querido Tião Pinheiro, não é? Um bom dia para você e todo esse pessoal bom que de madrugada estão aí ouvindo. Ele está se referindo exatamente a isso, da gente, as emissoras deixarem de tocar o sertanejo raiz. Aqui tem, viu, Antônio? Fica tranquilo que aqui é só raiz, é só das 5h30 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. Nós ainda continuamos, se Deus quiser, por muito tempo, tocando a genuína música sertaneja de raiz, não é? O sanfoneiro Tino lá na Prometa, que já acordou, pediu o Zé Calixto Escadaria. O Zé Calixto, para quem não sabe, foi um sanfoneiro nordestino que tocou só no oito baixo a vida inteira e se recusou a puxar o acordeão de 80 e 120 baixos. Continuou com os oito baixos dele e fez muito sucesso. O Tino oferece essa música a Dona Isaura, o Miguelzinho Forrozeiro, pro Ditinho, pro Jerônimo, pro João Paiol e pro Clemente e Dona Rosalina. E o Jeitão de Caipira com Ilio e Levo vai pro seu Antônio, lá em São Luís de Paraitinga. Rancho Alegre. Thank you. Rancho Alegre, com Chico Cordeiro. Vou voltar pra minha terra na vidinha de caboclo. Vou trabalhar no roçado, nem que for pra arrancar toco. O barulho da cidade está me deixando louco. A coisa que já está de arrancar pica-pau do louco. Vou viver lá onde é bom, na vendinha do seu João. A gente dá quinhentão, ele ainda volta troco. Cidade cinzenta, fumaça da chaminé, já não tem tatu que aguenta. Não vejo a lua nascer e nem o sol quando entra. Meu sacrifício é tamanho, muito pouco aqui eu ganho. Meus vizinhos são estranhos, passa e não me cumprimenta. Pau podre não dá cavaco, mas pra cortar é macio. Eu vivo aqui na cidade, batendo em ferro frio. Só tenho a cabeça quente e o bolso sempre vazio. Por isso é que eu vou embora, meu coração decidiu. Vou me embrenhar na quiçaça, vou viver de pesca e caça, morar no rancho de graça, naquelas beiras de rio. No ranchinho de sapé, amarrado com embira, pode falar quem quiser, mas de lá ninguém me tira. Deixo a minha rede armada, também sou firme na mira. Vejo a lua e as estrelas depois que o sol se retira. E lá naquele lugar, sinto Deus me visitar. Dinheiro não vai comprar horas, 14 minutos em Jundiaí, 6h14 de uma bela manhã, o dia já clareou. E um bom dia pro Milton Leonardo e Dona Fátima aí na Roseira. Lá na Roseira, o daí, Manuel de Moraes, Dona Eceli, filho Ivan, é o xerife lá da Roseira, hein? Foi nomeado, prefeito nomeou ele, o xerife de lá. Mas ele só vive em São Sebastião. Não sei como é que ele vai ser o xerife da Roseira. Mas falar na Roseira, vamos dar um bom dia para aquela meninada que faz componentes da Romaria Diocesana, da Roseira, para o Caputo, para o Luciano, para o Mingo Fontebaço, aí no Caxambu, né? Meninada boa. Para o Carlão e para Maria, lá em Voturucaia, Maria faz café para o Carlão. Maria, Galão faz para Maria, e assim vai num relacionamento perfeito da família brasileira. O jornalista Pedro Vitorino, ei Pedrão, também aí em Voturucaia, e pro João Leme na Vila Hortolândia, tá tomando um cafezinho, pediu Belmonte e Amaraí faz um ano, E o Zé Roco do Santa Gertrudes. Bom dia, Zé Roco, e todo esse povo bom que nos acompanha aí no Santa Gertrudes. Crime de Amor, Zé Fortuna e Pitangueira. Apresentando Rancho Alegre. Mil vezes a morte do que padecer. Passaram-se os anos e um dia Clarice, doença incurável, pegou pra morrer. O doutor lembrou o pedido da esposa, que nunca no mundo a deixasse sofrer. Injeção de terrível veneno no braço da esposa aplicou a chorar. Enquanto injetava o veneno dizia: agora meu bem, você vai descansar. E olhando no rosto da esposa foi vendo seus olhos parando e cobrir-se de um véu, qual duas estrelas perdendo seu brilho, cobrindo seus poucos com as nuvens do céu. Ele enlouqueceu vendo o corpo gelando daquela que amava com tanto fervor. Matou pra atender o pedido da esposa, roubando-lhe a vida pra livrar da dor. E assim encontraram Clarice sem vida e Osvaldo beijando seus lábios sem cor, sorrindo e chorando, gritando que viesse ver quanto foi lindo seu crime de amor. Horas 22 minutos em Jundiaí, 6h22, numa manhã lusco-fusco, tá? Um bom dia para dona Francisca Grangeiro, a filha Wagner aí no Jardim Cruz Alta, na Várzea Paulista. A Clementina Malerba no Jardim da Fonte. Ô, minha amiga, uma boa quarta-feira para você, com saúde e paz. Pro Paulo e pro Donizete Marquezinho, lá na rua Zé Mesalira, no Ivuturucaia, e pô, Edelson Leonardo, nosso maior plantador de verduras que temos na região. Ah, meu Deus do céu! O Onofre e a dona Lourdes na Avenida dos Expedicionários, na Vila São Paulo. O Neto e a dona Sônia, Netão. O preço da carne desse jeito aí, o Netão agora só no ovo caipira, mas como de cinco de uma vez, marmitão feito, preparado para mais um dia. Bom dia, Casarinho, nosso promotor, arranjador e professor da viola caipira, aí na Vila Rio Branco, precisamente na Rua Paulista. E Jundiaí está de luto, Jundiaí perde o desembargador Levada, né? O Poder Judiciário pede um grande estudioso do direito e Jundiaí pede um amigo que não sabia distinguir o Zé da Carrocinha do empresário bem-sucedido. Para ele, todos amigos. Os nossos sentimentos aos seus familiares por essa grande perda, que merecidamente o prefeito deu 3 dias de luto pela perda prematura do desembargador Levada. O Germano, lá da Vila Rio Branco, pediu Tião Carreiro e Pardinho, Caçador de Hiena e Saudade de Minha Terra, com Belmonte e Amaraí. Alegre. Subi o rio e Ivinhema numa canoa de remo. Fui caçar no Gato Preto, um lugar bom que só vendo. Levei a minha 2 canos e meu cachorro Veneno. Soltei no rastro de onça, o bicho saiu fervendo. Meu cachorrinho é serraça, mas pra levantar uma caça, pra ele é café pequeno. Não dou sinal de levante,

tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, boiambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Seis horas 31 minutos em Jundiaí, 6h31. Bom dia pro Chico Camargo, pro Toninho Pavão na Terra Nova. Falar na Terra Nova, vamos dar um bom dia pro Dijaí, toda essa meninada boa aí da pedreira, que já se preparando para mais uma jornada, tomando um cafezinho. Pessoal do Champirra, ô Osvaldo e Dona Neide, ô pessoal lá da Horta do Oliveira, o bombeiro Kleber, Dona Sueli, o Lula Fagundes e Dona Angelina, pessoal da cocheira do Ronaldo, o Getúlio e Dona Guida, o filho Sérgio Marcelo, o Valdir Fontebaço, o Walter Paraná, ai, quanta gente boa, e pessoal de Roseira, da Champirra, Mato Dentro, Rio Acima, né? Todos os ouvintes, obrigado a vocês que nos acompanham todas as madrugadas. O Morena Cheirosa, com Durval e Davi, e meu pai, com Mike e Leão. Tu és divina e graciosa, morena cheirosa, meu grande amor. Das flores da minha vida, tu foste a preferida. Eu quero viver a seu lado e ser amado por ti, querida. Na luz do seu meio olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a sua mão. E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Thank you. sempre, com Chico Cordeiro, na Difusora. Você é um convidado super especial. Participe! Minutos em Jundiaí, 6h40. Bom dia, vamos dar um bom dia para a cidade de Itupeva, pro doutor Nazi e a dona Tereza, o homem de Itapevi. Bom dia. Bom dia de sorte, dona Lídia, num pequeno paraíso terrestre. Sítio bonito, sabiá cantando, né? E o de Sordão lá tranquilo, usufruindo as belezas da Campina. A Maria Luísa, no Parque Secap. Mas lá em Itupeva, no Santa Fé, a Lúcia, o Evaldo Macedo e Dona Voluz, o João Batista Ribeiro, O violeiro Sidão, a esposa Ana Lúcia, a filha Gabriele. É, meninada boa. O pessoal lá do 7 de setembro na colônia. Ô Toninho, Corinthians só empatou, Toninho. Não tá muito legal. O Ernesto Brajão e Dona Edna, o homem da Vila São Paulo. O Israel Bernardes, Dona Enide, na Ponte São João, bom dia. Bom dia, Israel, Timóteo de Mamé, de Dona Neuza, lá na Rua Caíra, na Vila São Paulo. E a Dona Ernestina e seu José, lá na Vila Esperança. Vera Maria Macedo, no Jardim do Lírio, que pediu Serrinha e Caboclinho. E Nanete e Dorinho, Recordações. Sagrado que a gente venera e adora, criatura que mais se ama depois de Nossa Senhora. Vendo minha mãe paralítica e sem sinal de melhora, levei ela confiante ao bom Jesus de Pirapora. No velho carro de boi, saímos de estrada fora, passando em toda a viagem, perigo de hora em hora, dormindo nos matarelos, aonde as pintadas mora. Mas quem tem fé neste mundo sofre calado e não chora. Sem a esperança perder, no alto de um espigão, ouvi o sino gemer. Eu vi a linda paisagem que nunca hei de esquecer, a matriz de Pirapora, nas margens do rio Jequié. Ajoelhei, fazendo o sinal da cruz, beijei a imagem sagrada do abençoado Jesus. Deu se ali naquela hora, minha mãe saiu andando daquela igreja pra fora. Foi o milagre da fé, falo por Nossa Senhora. Bendito sejas pra sempre, oh Jesus de Pirapora. Rancho Alegre, com Chico Cordeiro. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde eu nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que eu senti. Vi a campina que eu brincava com maninho, vi a palmeira que meu velho pai cortou. saudades do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais? Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Meu pé de cedro desfolhado já sem vida, final amargo de uma rósea esperança. O monjolinho quer ouvir a tua batida a embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, Rincão querido, vem de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais? Adeus, Lagoa, Poço Verde da Esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Horas 48 minutos em Jundiaí, 6h48. Um bom dia pro Sérgio, pro Serginho, pra Inês, lá no Neon Cabelo, no Jundiaí Mirim. O Pascoalzão, né? Já fez o cafezinho pra dona Miriam Maltoni, já olhou a neta Alice e acendeu o cigarro pra ver que lado da biruta vai e assim por diante. Bom dia pro Denis Peixoto, maior criador de manga larga que nós temos aqui na região. Homem vende caminhão e cavalos, que maravilha. Ô Denis, você que tem, né, um sítio cheio de cavalo, manga larga, o Chico não tem nenhum, marca uma quarta-feira aí para cavalgar, não é? Tem problema nenhum, eu tô disponível, sempre disponível com uma cavalgada no manga larga. Eu vendi o meu porque estava caro demais a manutenção dele, gastava mais dinheiro com o cavalo que com o carro. Aí tive que vender um ou outro. Como o cavalo, né, não dá pra gente andar com ele na cidade, que está muita violência de trânsito, aquela coisa toda, eu tive que desfazer do cavalo. Agora estou procurando outro por aí. Vou comprar um mais baratinho, mas eu adoro uma cavalgada, de preferência que não tiver caminho, seja no meio da invernada, no meio do pasto, a gente se sentir um vaqueiro. Vaqueiro é uma denominação que dá no Nordeste, aquele cara que derruba o boi com 100 metros, né? É, eu já fui um pouco de coisa, de vaqueiro, alma ou creve, ninguém sabe o que é, mas nada mais é que um tangedor de burro, né? É porque nosso país é cheio de coisa desengraçada, que não é muito engraçado. A gente começa a copiar o idioma dos outros. Como o creme veio do, né, da nossa colonização, tem tantas palavras aí na frente que daqui a pouco a língua portuguesa está toda misturada de inglês, de alemão, de francês. Né? Temos pouco apreço. Temos pouco apreço à nossa língua pátria, né? Infelizmente. Então, bota um botequinho lá no meio do mato e coloca lá. Genésios Bar. Que é para imitar alguma coisa deturpando a nossa língua portuguesa, que é uma tristeza. Mas

vida. Neste mundo devemos gozar. Um beijinho não tira pedaço, um abraço não vai machucar. Pois a vida é uma simples fumaça, o vento se apaga no ar. Sua mocidade vê sem piedade a velhice chegar. Você é uma pombinha arisca que fugiu para outro lugar. Da janela, venha ver como é belo o luar, como é linda a estrada do mundo, onde vamos felizes passar. E juntinhos a ponte chorosa, palavra amorosa eu vou te falar. Seus olhos sem brilho, ver chorando sua vida acabar, e olhando o passado distante, do que foi só nos resta lembrar. Esta é a encruzilhada da vida, que nós todos devemos passar. Talvez neste fim de caminho, nós dois bem velhinhos vamos nos amar. Rancho Alegre com Chico Cordeiro. Agora venho vindo lá de fora e não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo, pertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho de tal parada dura que só anda em noite escura. É outro puro de roer. E agora minha gente abre ala, vou fazer chuva de bala, meia cruza vai morrer. Meu sangue começa a ferver, já dou início à brincadeira. Daí em diante não se vê ninguém em pé, só vê homem e mulher misturado na poeira. Você acabou de ouvir Rancho Alegre. Difusora Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz. Ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98224-1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Ah! Agora são 7 horas pontualmente.